Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Muito boa tarde. Então, depois de termos anunciado, temos connosco em estúdio João Abreu, presidente da Junta de Freguesia de Meruge. Estamos então às portas de mais uma edição da Feira do Porco e do Enchido. Acontece já no próximo fim de semana, 12 e 13 de novembro, em Meruge. Trata-se da 19ª edição. Antes de mais, boa tarde, João, e obrigada por se juntar a nós na promoção deste evento. Desejar também uma boa tarde para si e para todos os ouvintes. Muito bem, vamos, estamos então nesta promoção da Feira do Porco e do Enchido, assim é que é, da promoção da excelência dos enchidos produzidos na freguesia e no concelho, organização Junta de Freguesia, também a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural de Val do Cobral. João Abreu, estamos em contagem decrescente para esta 19ª edição. Tudo pronto? Últimos preparativos? Qual é o ponto de situação? Pronto não estará, mas está tudo encaminhado, está tudo organizado, tal como foi planeado. E no sábado a feira estará disponível para receber os visitantes que nos queiram, que queiram deslocar-se a Meruge já no sábado, porque no sábado começam, portanto temos um conjunto de eventos que são de facto interessantes, nomeadamente o primeiro Eco Run do Conselho de Oliveira do Hospital, em colaboração com o Clube Atlético de Oliveira do Hospital. E depois, durante a tarde, vai decorrer a prova, haverá a entrega dos prémios, também no fim da tarde, e depois à noite teremos o espetáculo com o GEFAC, o Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, que nos vai brindar com o seu mais, com as suas mais recentes recolhas da etnografia, da música etnográfica portuguesa, portanto, e que vai ser um momento importante. Depois também no sábado o Magusto na Caruma, que é sempre um momento de grande convívio, de grande participação e também de grande animação, não apenas pela jurpiga, mas também pelo convívio que se gera, o convívio intergeracional, e portanto que é também um momento alto da feira. E depois o Grupo Almanac. O Grupo Almanac terá, peço desculpa, não faz mal, coisas que acontecem em direto. Houve aqui um incidente, mas dizia eu que o Grupo Almanac depois fará um espetáculo de fogo com um acompanhamento musical pelos Vado Folia, que culmina de facto o dia de sábado, portanto que fecha os espetáculos e as atividades do sábado. No domingo há sempre muita gente que ruma então até a este evento, mas de facto não é. Fala-se também muito da noite de sábado, que é cheia de música, de luz, também um espetáculo que se proporciona sempre no sábado. Sim. O sábado é um dia que a feira não decorre durante todo o dia, portanto decorre só numa parte do dia, da parte da tarde, mas estamos a procurar, pouco e pouco, ir introduzindo novas propostas, novas atividades que vão enchendo também o sábado. Este ano, como já disse, vamos ter o primeiro Eco Run, que vai ser um momento alto de participação desportiva, portanto também introduzir este elemento novo do desporto. Já tínhamos o passeio pedestre e temos o passeio pedestre no domingo, mas portanto, esta parceria é extremamente importante para nós. De facto, ia reservar esse EcoRun para o final da nossa conversa, mas certo. Então falamos já do EcoRun. De facto, será mais uma atratividade para esta edição da Feira do Porco, uma vez também é a primeira edição a realizar-se em Meruge. Exatamente. E portanto, há um esforço também por parte da organização de ir ligando outras estruturas, outras organizações do concelho ao evento. O evento já ultrapassou há muito os limites geográficos da freguesia de Muruz, também os limites geográficos do concelho, mas nós queremos envolver outras estruturas, outras organizações, e esta parceria com o EcoRun, como temos também com o Clube de Caça e Pesca, como temos este ano pela primeira vez com o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que vão, está a decorrer neste momento em Lagares da Beira, uma atividade promovida pelo Almanac, que é o grupo de teatro ao vivo que anima a nossa feira, tanto com os alunos do agrupamento de escolas, portanto, e neste caso de Lagares da Beira, que irão participar os que se disponibilizarem para isso, os que quiserem, também depois nas atividades que o Almanac vai desenvolver no domingo em torno do tema da feira, que é este ano a presença romana no concelho de Oliveira do Hospital, que tem vestígios mais do que evidentes e riquíssimos no espólio que temos na Bobadela, mas também com vestígios muito evidentes na localidade de Maruge, e portanto vai ser em torno deste tema que eles irão fazer a feira romana e também as atividades que lhes estão associadas. Pronto, mas estas parcerias são importantes. O Clube Atlético que se dirigiu à Junta de Freguesia para organizarem esta atividade? Sim, foi o Clube Atlético. Temos previstas outras atividades com a Junta de Freguesia, mas esta foi efetivamente o Clube Atlético que propôs, portanto, este modelo de atividade, exatamente porque é uma experiência nova e que eles queriam testar na nossa, portanto, também como forma de enriquecer a nossa proposta programática da Feira do Porco e do Enchido. Muito bem, é uma distância de 10 quilómetros e também na freguesia de Maruz, percorrendo ainda a aldeia de Nogueirinha e outros locais limítrofes. No que diz respeito às inscrições, já é o último dia, tem ideia, tem um feedback de que as pessoas estão a aderir? Sim, portanto, sendo uma coisa nova, não é um evento de massas, digamos assim. Mas da informação que temos de ontem, hoje ainda não conferimos, mas já há dezenas de inscritos para a prova, portanto, sendo como é uma prova nova, portanto, e que se realiza pela primeira vez no concelho, é interessante. Também a nota de que há grupos organizados que vêm de fora do concelho, que também é uma mais-valia para a nossa feira e para o nosso concelho, portanto, e estamos convictos, e também é a convicção do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, de que vai correr bem e que vai ser uma iniciativa que vai ganhar espaço à medida que se for repetindo, digamos assim, em anos futuros, que é o objetivo, passa por aí, que é consolidar esta prova em anos futuros. Muito bem, então é EcoRun a ter esta primeira edição na Feira do Porco e do Enchido. De facto, estamos a falar desta 19ª edição. Estamos a falar do evento que já é marca no concelho e na região, não é assim, Sr. Presidente? Exatamente. Eu creio que pela genuinidade, pela diversidade cultural e pelo rigor das propostas culturais que oferecemos, também pelo sítio onde ela é realizada, tanto aquele palco natural que é a Laje Grande em Maruz, creio que de facto, também pelas propostas gastronómicas, pela diversidade dos espetáculos e de todas as propostas que envolvem a feira, ela ganha um espaço e queremos nós que é o cartaz mais atrativo e mais genuíno que se realiza aqui na beira serra, porque tem essa componente etnolúdica, gastronómica, tanto com raízes na população, nos saberes populares, nas tradições populares. Portanto, não cedemos à tentação de trazer grupos de que normalmente enchem o ouvido, etc., que passam nas rádios e que são muito populares. Não, nós preservamos e queremos que é uma marca parte identitária da nossa Feira do Porco e do Mexido, aquilo que é genuinamente popular e que nós queremos valorizar, também para valorizar os nossos territórios, para valorizar as pessoas que aqui vivem, que insistem em aqui viver, e também para dar o nosso contributo para que as pessoas se radiquem nessas terras, porque só nós podemos proporcionar a riqueza desta vivência com todas as tradições, com todos os usos e costumes que estão presentes sempre na Feira do Porco e do Mexido. Só para contextualizarmos, cerca de quantos habitantes é que tem neste momento a Freguesia de Maruja? A Freguesia de Maruja, infelizmente, neste momento terá à volta de 600 habitantes. Portanto, mas num dia destes esperam-se milhares de visitantes? Esperam-se milhares, muitos milhares de visitantes. Aliás, já ainda quando me deslocava para aqui, havia uma associação que já estava muito preocupada, porque já tinha muitas encomendas, neste caso era dos torresmos na caçoila, e estavam já preocupados como é que depois conseguiam dar resposta aos que estão a fazer marcações e depois aos que aparecem espontaneamente, etc. Mas pronto, isto é importante para a economia local. É muito importante para a economia local, sobretudo para as associações. Há esse também traço particular, portanto não há restaurantes, há apenas associações, portanto, e participam a Associação dos Amigos de Maruja, a Associação dos Jovens, a Associação do Vale do Cobral e normalmente também a Associação Recreativa e Cultural Nossa Senhora do Rosário de Nogueirinha. Portanto, e eles, cada um deles tem uma proposta diferente gastronómica, é evidente que com à cabeça o arroz de Soã, que é já o nosso ex libris e à procura do qual se deslocam centenas de pessoas. Mas, pessoas vindas de todo o país, e será por isso que ontem também aconteceu a apresentação oficial em Coimbra, será por isso mesmo, para atrair mais gente ainda da região? Certo, e, portanto, foi um convite que a Câmara Municipal nos fez e que nós agradecemos. E de facto, como o Sr. Presidente referiu, é um convite da Freguesia de Maruja e do Conselho de Oliveira do Hospital à região de Coimbra para que venha visitar esta feira única, esta feira singular que tem todas estas propostas que nós já aqui falámos e de que eu ainda poderei dizer mais alguma coisa. Porque os enchidos são o ponto forte, o chamamento para tantos visitantes, mas para além do arroz de Soã, falamos de torresmos e falamos de muito mais. Sim, o porco no espeto, etc. Portanto, a Associação dos Jovens vai fazer um festival de sopas, também inserido na feira, esperemos que corra bem. O forno comunitário vai estar a funcionar no sábado e no domingo com a produção, pode-se dizer assim, das broas e da triga milhos, mas também e essencialmente das bolas de carne, das bolas de sardinha, das bolas de bacalhau, que são também confeccionadas de forma tradicional e cozidas em forno de lenha, portanto são de facto um atrativo, portanto quem quiser pode fazer já a encomenda, porque normalmente esgotam-se rapidamente as fornadas que são produzidas. Estamos então a falar da programação e o que é que podemos esperar desta 19ª edição. Portanto, enchidos não faltam, toda a gastronomia não falta, mas também podemos dizer que é uma feira dirigida às famílias, também há espaços para crianças, animação de rua, falando um pouco do cartaz em geral. É, portanto, nós podemos dizer que é a única feira que desde a primeira edição tem um espaço de criança, porque os pais gostam de ir às feiras, mas as crianças também gostam de estar nas feiras. E é evidente que tem que ter atrativos próprios para as suas idades. E nós, desde a primeira edição, temos um protocolo com uma associação de proteção à genina da Idanha, que traz os seus burrinhos à feira e que proporciona passeios de burro às crianças no recinto da feira. É uma coisa extremamente singular e que nós preservamos e fazemos tudo para que possa estar, para que possa estar presente. Mas este ano o Espaço Criança tem outros enriquecimentos, nomeadamente o insuflável, vai ter também as pinturas faciais, todas aquelas coisas que estão associadas a isto, e o Grupo Almanac vai contar histórias associadas aos romanos. Portanto, há a presença romana na nossa, umas efabuladas, outras porventura com um fundamento histórico, mas portanto vai também haver essa componente da animação de rua, não falta. E a animação de rua, e neste caso dos contadores de histórias. E também dar esta nota. Desde há muitos anos que nós temos a presença na feira dos jogos tradicionais. Portanto, temos também um protocolo com um grupo, que é o Estocar Jogar, que trazem à feira jogos tradicionais, alguns de que já ninguém se lembra. Alguns até os mais velhos já nem se recordavam deles. E que criam interação entre o público, portanto, os jogos tradicionais vão ficar espalhados pelo recinto da feira, e os animadores do Toca a Jogar vão desafiando as pessoas para a interação e para a prática destes jogos tradicionais, e para o conhecimento também destes jogos tradicionais para os mais jovens. É também um elemento extremamente importante, nem sempre o valorizamos, mas que dá uma diversidade também e uma riqueza à feira que é marca de qualidade, digamos assim. A mostra do porco bizarro e com as faninhadas de leitões também nunca pode faltar. Sim. Nós podemos até dizer que esta aposta na mostra do porco bizarro tem dado frutos, porque há na região já três ou quatro explorações de criação do porco bizarro. Então, o porco bizarro era o porco tradicional da Península Ibérica, aquele porco de orelhas compridas e malhado, portanto foi trazido pelos celtas e portanto estava a desaparecer em certa medida. Portanto, e esta amostra e também a atratividade do ponto de vista comercial do porco bizarro tem gerado a criação de explorações agrícolas que o têm produzido. Portanto, e é sempre também um elemento de atração, porque trazemos sempre uma porca, pelo menos com ninhadas de leitões, e é evidente que tudo o que é pequenino é interessante, cria afetividades, portanto, e a mostra do porco bizarro também o faz. Também sempre presente este mercado da agricultura familiar, porque também se pode vender muito mais para além de enchidos, e há muitos mais produtos que são aqui da região e que também vão marcar presença. Sim, então, também a própria designação de Feira da Agricultura Familiar não é suficiente, porque é isso que a gente pretende, é que os particulares, portanto, que normalmente cultivam as suas terras, portanto, é a família que cultiva e que produz e que semeia e recolhe as produções. Portanto, esta Feira da Agricultura Familiar é também uma oportunidade para as pessoas terem algum rendimento, poderem vender os seus produtos e terem algum rendimento. Portanto, e vamos ter as nozes, as castanhas, os figos secos, as peras secas, portanto, toda essa diversidade, o mel, portanto, há sempre e este ano particularmente, portanto, uma componente grande de produtores, e neste caso produtores e vendedores de mel. Portanto, e esta Feira da Agricultura Familiar também é uma marca distintiva da nossa feira. Portanto, não é apenas o artesanato urbano, não é apenas o artesanato também de fabrico popular, vamos ter também artesãos que vão trabalhar ao vivo, fazer trabalhar em madeiras, etc. Mas é também esta componente da nossa vivência rural, que é a agricultura, e que é uma forma de divulgar e de mostrar o que produzimos e também de ter algum retorno daquilo que é o trabalho árduo que se faz na agricultura durante todo o ano. Quantos expositores é que já estão inscritos e vão contar neste fim de semana, pelo menos, para termos uma ideia? O último balanço, feito há uma hora atrás, havia já cerca de 100 expositores. É um aumento? É um aumento substancial em relação ao ano passado. Portanto, é evidente, o ano passado foi um ano particular, portanto, a gente retomou e, portanto, a divulgação foi feita já um pouco em cima da hora, digamos assim. Mas é um aumento muito substancial e também muito diversificado. E até podemos dizer, por exemplo, que há vendedores que a gente já não está a aceitar, por exemplo, os vendedores de farturas, os vendedores dos crepes, pronto, também por razões técnicas, portanto, no caso dos crepes, porque nós temos um quadro elétrico que depois não aguenta, portanto, já são 5 ou 6 e depois não aguenta com os consumos energéticos, e a gente quer que aquilo funcione tudo corretamente. Mas, portanto, há esta procura e portanto, a exposição vai ser de grande diversidade. Portanto, uma componente forte de enchidos, mas com muito artesanato urbano, com muito artesanato popular, pessoas que vêm vender coisas como rendas, etc. Portanto, que são portanto, também formas que as pessoas têm de ter um rendimento, de aproveitar estes eventos para poderem vender coisas que fazem nas suas horas vagas e que são úteis. Claro que sim. Mas também sem nunca esquecer de que esta feira surgiu há 19 edições anteriores para homenagear os porqueiros e, portanto, não tentando desviar para outros. Sim, sim. Surgiu há 20 anos, portanto tem 19 edições, mas surgiu há 20 anos, em 2020 não se realizou pelas razões que todos conhecemos, da pandemia, nasceu exatamente para homenagear os porqueiros e também a excelência dos enchidos que se produziam na freguesia e no concelho. E lembro-me perfeitamente da discussão que se travou com o Zé João Rodrigues, travámos num grupo de amigos o que é que era importante para portanto, nós estávamos à procura de um evento que fosse identitário, que marcasse a freguesia e que tivesse esse cunho de originalidade e ligação efetiva à freguesia. Então discutimos muito e surgiu a história da Feira do Porco e do Enchido. Mas com base nesta ideia de que era a terra dos porqueiros. E havia este anátema, portanto havia um anátema e de facto a discussão foi muito interessante porque procurámos transformar um anátema numa mais-valia e acho que pelo tempo que tem decorrido conseguimos. Portanto, homenagem aos porqueiros. Hoje em dia ainda há muitos comerciantes desta área ou de facto também tem vindo a crescer conforme a população também? Sim, as condições que impostas pela União Europeia na década de 80 do século passado e também o aparecimento das grandes superfícies comerciais ditaram praticamente o fim das feiras, tirando as feiras de ano. Hoje raramente se vê um vendedor de carne, um porqueiro. Produtos que se encontram nas grandes superfícies. Sim, nas grandes superfícies. E as condições? Na altura eu lembro-me perfeitamente que houve um movimento no sentido de contestar isso e conseguiu-se adiar aquilo mais 2 ou 3 anos. As condições impostas pela União Europeia eram absolutamente desligadas da realidade e claro, os comerciantes, alguns tinham mais poder económico, foram-se adaptando, outros acabaram por desistir porque não, os carros frigoríficos, os balcões frigoríficos, etc, etc. Portanto, aquilo eram investimentos muito grandes que as pessoas não estavam preparadas para fazer. E foi desaparecendo. Aliás, nós temos hoje uma comunidade, tivemos, importante nos Estados Unidos da América, exatamente de pessoas que deixaram de ser porqueiros, né? E foram procurar outra forma de vida em terras do Tio Sam. Pronto, mas hoje há poucos, ainda há, felizmente, serão pais 6, 7 porqueiros, portanto, o Samanelo, o Nelo, a Ana, portanto, são pais 6, 7 porqueiros, mas não foi só o declínio dos porqueiros que aconteceu, também de outras atividades, portanto, Bruges também era uma terra de tendeiros, portanto, comerciantes que iam às feiras vender as roupas, etc, etc. Portanto, havia também uma forte comunidade de tendeiros que também, por mesmas razões, não é? Porque a oferta nos centros comerciais, nas grandes superfícies é muito forte, portanto, e não há possibilidade de competir com esses preços. As pessoas, à medida que vão chegando à idade da reforma, vão abandonando o negócio, não passando a regra geral para os seus descendentes. Portanto, isto é um problema que transcende a freguesia de Bruges. É um problema do país. É que qualquer dia nós, qualquer dia, não será qualquer dia, acho que já é na atualidade, nós estamos completamente dependentes do estrangeiro, dos grandes grupos económicos, e isso é muito mau para a nossa economia e é muito mau para regiões de baixa densidade, como são as nossas, no Conselho de Oliveira do Hospital e na Freguesia de Bruges, porque não havendo fonte de rendimento, as pessoas abandonam os seus locais de origem e vão à procura de sítios onde tenham a possibilidade de ter uma vida melhor. E, portanto, este investimento que nós fazemos na feira também tem essa componente. Que as profissões vão diminuindo, mas, de facto, a Feira do Porco continua para lembrar o tempo para passado. Para lembrar, e nós queremos também que mostrar que há muitas potencialidades, que há muita riqueza que não está devidamente conhecida e devidamente apoiada. Nós falamos de muitas coisas e por exemplo, o nosso concelho tinha condições excelentes para produzir castanhas, para produzir nozes, para produzir avelãs, para produzir medrões, etc. Mas tem que haver um plano para isso, e um plano apoiado. Os agricultores por si só não vão fazer, até porque a maior parte deles são pessoas com muita idade que naturalmente não estão para se preocupar com esse tipo de coisas. Mas quem diz essa atividade diz de outras, e há concelhos aqui na região que apostaram nessas vertentes, e por exemplo, há dias estive a ler sobre Valpassos, né, que apostou muito nas culturas tradicionais, que hoje tem um encaixe anual no concelho pela comercialização desses produtos de mais de 50 milhões de euros. Isto é uma coisa extraordinária, né? Portanto, com fixação de jovens na agricultura familiar, na produção de queijo, na produção de mel, nas culturas de costuma dizer de sequeiro, portanto, o cultivo do centeio, do trigo, etc., que deixou. Portanto, Portugal hoje não produz um décimo do trigo e do centeio que necessita. Portanto, nós estamos completamente dependentes e precisamos de inverter esta situação, e é preciso que haja políticas que a invertam. E, repito, a Feira do Porco de Enchido tem também essa componente, que é mostrar que há potencialidades e que essas potencialidades têm que ser apoiadas, e que temos que ligar cada vez mais pessoas àquilo que sabemos fazer e aquilo que é importante fazer para fixar as pessoas nos nossos territórios. Estamos a terminar então com uma boa e uma grande mensagem. Expectativas então para este fim de semana, para concluirmos, e também deixares o convite para visitarem Bruges. Sim, são muito boas. A gente não falou de todas as propostas que há. Também há uma parceria com o Canil de Oliveira do Hospital, onde vai haver um espaço para quem o quiser fazer, adotar animais, sobretudo cães e gatos. Ainda não temos javalis nem nada dessas coisas, estou a brincar, mas pronto, há esse, esse passo. Vamos ter a Casa do Sal da Figueira da Foz, também com uma proposta de grande diversidade de sal para todos os cozinhados, digamos assim. Vamos ter exposições, o Museu Etnográfico vai estar aberto, portanto o CLDS vai ter também uma exposição com fotografias antigas que retratam episódios de diversas épocas também da nossa freguesia. Portanto, a diversidade é muito grande e creio que umas pedem messas às outras. A diversidade gastronómica é imensa, portanto, com, já o referimos, aqueles pratos típicos, o arroz de suão, os torresmos na caçoila, e também dar essa nota de que as pessoas que queiram confeccionar os torresmos ou fazer as assaduras na feira, há uma fogueira com as devidas caçoilas que nós emprestamos para que as pessoas o possam fazer e com disponibilização de espaço também para depois poderem degustar, portanto, confeccionarem, né, em mesas e etc. Portanto, isto também é um elemento interessante, porque há vendedores de carne na feira também, não há só de enchidos, também há vendedores de carne. E portanto, as pessoas podem adquiri-la e fazer o seu próprio repasto. Pronto, mas não ia assim dizer muito mais coisas, portanto, é isso, a feira do porco e do enchido, como nós costumamos dizer. Portanto, as pessoas que vão são, e que têm a vivência da feira, são os melhores divulgadores da feira do porco e do enchido. Portanto, por isso é que nós dizemos, no apelo que fazemos, que para as pessoas fazerem com milhares de outros visitantes, que é viver intensamente a feira do porco e do enchido e registá-la na página dos eventos imperdíveis que há neste país. Muito bem, ficamos então com este convite. Estamos às portas da 19ª edição da Feira do Porco e do Enchido, já no próximo fim de semana, 12 e 13 de novembro, em Meruge, Oliveira do Hospital, para aparecer e degustar do melhor que há no concelho, também na região. Fique bem, fique na nossa companhia. Muito boa tarde.